5. Ein Mineralwasser. Uma água mineral. Eine. Uma. Ein Orangensaft. Um sumo de laranja. Eine Cola. Uma Coca-Cola. Ein Bier. Uma cerveja. Ein Wein. Um vinho. 6. Ein Portwein. Um vinho do Porto.